Ela queria que eu falasse sobre tíbia perúneo, falasse do palhaço e do povo risonho, pra te provar que sou culto e um cara informado. Aproveito a música e passo o recado. E eu conheço João, conheço Antônio, eu sei que ao contrário é chamado de antônimo. Eu falo de tudo, eu falo e pronto. Eu sei dos macacos e da camada de ozônio. Ela queria que eu falasse sobre as águas de março, falasse de amor e de sapato cadarço, de zé da natureza e de salão de beleza, de toalha de banho e de toalha de mesa. Eu sei que mouse é rato e boy é garoto, eu sei como funciona toda a rede de esgoto. Eu sou vagabundão, que os boy pagam pau, mas não sou bicho do mato e um ser irracional. Eu não preciso dizer o que eu não tô afim, camada de ozônio, um isqueiro, um estopim. Eu não preciso fazer o que você diz pra mim. Eu saí daquela lâmpada, eu só veio o Aladdin. É na camada de ozônio, camada de ozônio, camada de ozônio. É na camada de ozônio, é na camada de ozônio, camada de ozônio, camada de ozônio, é na camada de ozônio. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ela queria que eu falasse sobre a economia, sobre o mapa mundi e da ecologia, sobre o Equador, sobre a Europa, sobre cravo canela, sobre milho pipoca. E vai achando que eu não sei, eu sou um cara informado. Eu sou do morrão, mas eu sei ler, tá ligado? Nunca gostei de escola, tô sendo sincero. Palavras que eu não entendo, eu procuro no Aurélio. Ela queria que eu falasse sobre o vírus da AIDS, sobre a Oceania e o ZT de Marte. Mas eu sou culto mina, falo de tudo um pouco, de tecnologia e caneta piloto. Eu falo de internet, eu falo série bobeira. Aprendi a pular o muro e mexer na furadeira, mas não é isso que me faz um cara sensacional. Eu sou diferente do que cê acha normal. Eu não preciso dizer o que eu não tô afim, camada de ozônio, um isqueiro, um estopim. Eu não preciso fazer o que você diz pra mim. Eu saí daquela lâmpada, eu só veio o Aladdin. É na camada de ozônio, camada de ozônio, camada de ozônio. É na camada de ozônio, é na camada de ozônio, camada de ozônio, camada de ozônio, é na camada de ozônio. Tô legal, essa camada de ozônio. A teimosia diz eu ser o cara errado no momento certo, certo, errado, qual o lado que cê joga? Eu assumo a minha cara, cara é do brasileiro nato, uma pedra no sapato pro povinho ilusão. Eu jogo dado no momento exato, vagabundo nato, cada qual com seu talento. Nego, sigo o coração, faço tudo que eu quero e prospero no antônimo. Camada de ozônio, eu faço tudo que eu quero e prospero no antônimo. Camada de ozônio. Fica de boa, baby.